às vezes é melhor não ouvir as velhas melodias e nem rever as fotografias. Não escutar a chuva no quintal. Às vezes é melhor levar a sério certas atitudes, fechar com chave todas as virtudes e não tirar o pó de antigas cartas que às vezes nos fazem recordar. Lembranças que ficaram, desejos que marcaram nossas noites, deixando na memória apenas um chiqueiro. Aquele amor me mata, te busca, me maltrata, me espera e vê que está perdendo sua luta com o tempo, depois de tanto tempo. Às vezes é melhor não recordar os dias do passado, deixar aquele amor meio esquecido, perdido em algum lugar do coração. Às vezes é melhor viver a vida sem fazer perguntas, que as tristezas sempre voam juntas e amargam toda a vida que nos resta. E então termina por chorar.